no peito. Você diz que agora vai mudar, mas depois que passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. Os teus pensamentos são levados de sofrer, pare de chorar, dê uma chance ao teu.